Joe e sujeira, vamos fazer como Joe e Paul. Joe e Paul, os apóstolos? Não, os Beatles. Severus, o cão maldito, da tese do quanto mais largado, mais bonito. Adaptado pra matar quem invade o Olimpo. Nós todo errado e nenhum vínculo. E tu tapando a placa do veículo. Não é 4h20 não, amigo, é 4h25. Som tá na tua orelha igual teu brinco. Só não fumo, não bebo e às vezes minto. Pago a recorde, sou original por instinto. Agora pode vir DJ, tá tudo limpo. Flow é flow, gol é gol, inclusive gol de pico. Não sou flamenguista, mas sou flã do Zico. De trás pra frente, competente como Anis e Chico. Lá mais, sou alto pra caralho. Era falado no cartado, parece pro teu pai. Bem mais feio, people, everybody move. Ai, como jogador camisa 11. Black ou bulletproof, ai, chamei o camelo de bronze. Black Saba, uso com dinheiro. Que idioma que se abra, sou maconheiro. E de repente o mundo acaba, no meu cinzeiro. E no horizonte o sol desaba, não posso vê-lo. Escurachou, escurachou. Não. Escurachou.